terça a sábado, aliás, desculpem, de segunda a sexta e depois nas segundas horas de terça a sábado, isso sim, entre as 23 e a 1 da manhã, com este indicativo que acabaram de ouvir e que hoje não quisemos quase interromper, Viriato 25, a nova emissão de António Sérgio para todos vocês, Radar incluída. Nada como repicar uma feliz mensagem ou passagem do discurso de Pedro Ramos ao cair do dia em plena Radar, depois de um SOS Radar. Continua Sérgio Experience logo à noite às 23. Foi da boca dele. Eu hoje só assinalei porque foi brilhante. Estamos às iniciais de Viriato 2511, uma antena da Radar, também emissão online em radarlisboa.fm. Specials, uma recordação para uma versão muito curiosa de Take 5 de Dave Brubeck. Fly over, fly over. Asian Dub Foundation. Sing! Fly over, fly over. Chant! Fly over, fly over. Stop on the yacht, get down, me and celebrate. Sing! Fly over. Wash your hands between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the Suzu Supercross engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up my London fire, smoking on the air. Something should rather be anywhere but here. Choking up London fire, smoking on the air. Something should rather be anywhere but here. Sing! Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Aberturas de hoje, recordação para os Specials com uma versão de Take 5 Asian Dub Foundation, afinal o single saliente do último álbum Tank, Fly Over. Olá, o meu nome é Fernando Alvim, vou estar com a sexy e atraente Inês Menezes, aqui mesmo na Radar, uma entrevista muito, muito interessante e levemente armada ao pingaralho. Eu penso que pode ser útil ouvirem-me. A mim e à sexy Inês. Um beijinho muito grande para elas, um abraço musculado para eles. À força. Obrigado por tudo. Olá, então, boa noite, monsieur. Lá estou eu às voltas com meus CDs. Dizia eu, boa noite, monsieur. Devia dizer Alvin, mas é Alvin, o novo convidado de Inês Menezes para o Falo com Ela, a transmissão do próximo sábado, de repetição, domingo um pouco mais tarde. Não estou ainda certo das horas, a ambientar-me às portas do Hotel Radar. E por isso, vamos continuar. Tom diferente da abertura de hoje, Specials e Asia Dub Foundation. A emissão até à uma, com rubricas já várias residentes no Viriato 25. A primeira delas é Tira Linhas. Dear darkness, won't you cover? is out there. Fase inicial de dupla hora na edição de quarta-feira, antena de radar para o Viriato 25. Às 23h45 nós gostamos de marcar esses passinhos, tal qual os cães levantam a patinha, os machos, bem entendido, para marcar terreno. Dizemos 23h45, tempo de ter linhas com a Ana Cristina Ferrão por aqui. Ficaram um tema do último PJ Harvey e a recordação para Mary Lawson e Saint Low, certo do álbum Realistic, e para nós

because of the times. Viriato 25, a nova toca do Lobo 23, uma de segunda à sexta, Radar. Daqui a pouco, Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão, 23:45, sensivelmente. A noite vai correndo, o frio aumentando e nada como uma lareira com o som de, por exemplo, entre muitas outras escolhas, e não queiram saber as nossas, com múltiplas são Kings of Leon e White Stripes. Ao combinar melodias pop com ritmos e estética de bandas como Kraftwerk ou Neu, os Stereolab tornaram-se numa das mais essenciais bandas dos anos 90. Com o quarto disco, Emperor Tomato Ketchup, o grupo atingiu o auge criativo, demonstrando todo o seu potencial na escrita de canções e integrando, ao mesmo tempo, influências avant-garde. Esta semana, no álbum de família, Stereolab com Emperor Tomato Ketchup, de 1996. Radar. J'ai très très peur, ça c'est certain. J'ai très très peur, mais beaucoup moins. Do álbum de família desta semana na Radar, aprender sempre e reaprender a todos os minutos. O álbum é do Stereo Lab, quarto, como indicaram há pouco, Tomato, aliás, Emperor's Tomato, Catch Up. Radar, Feliz Natal. Poucos minutos para chegarmos ao Tirolinhas. Back in Time, Mercury Rev, Goddess on the Highway. Well, I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know

imediato o 25, a nova emissão de António Sérgio para a Radar e por aqui no Arts entre segunda e sexta, 23, uma da manhã, Radiohead e Reckoning. Está na shortlist da Radar para álbum do ano, ou para um dos álbuns do ano, são 5. The National. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, put a life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet masks, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Nos minutos finais da primeira das duas horas de feriado 25, nova emissão entre as 23 e 1 aqui na Radar. Fake Empire e já a seguir Mistaken for Strangers, os National em Boxer. As long as you look there's something to wear when your sleeve of sleeves say you swear. You just saw a feathery woman carry a blindfolded man through the streets, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters. You get mistaken for strangers by your own friends when you're passing the night under the silver, silver city bank light. Fake Empire e Mistaken for Strangers, duas das múltiplas escolhas para um dos grandes álbuns de 2007, The National e Boxer. Radar, a alternativa. Acompanha-nos até à meia-noite. É Vic Chestnut. Sempre uma alegria ao regresso. North Star Deserter. Mais sons em breve, por aqui na noite. I saw a blackbird 13 ways and then strewed many mountains away. My evangelism felt brutally taken by breezes that rubbed me and lifted light raven. Stretched to borrow fine antebellum to encase all the scrapings of us civilized fellow. I wanted to stash them to secretive cages with that fat fabulous blackbird of 13 stages. Exposição de solidariedade e venda. Representações com obras dos alunos e professores da Universidade de Belas Artes de Lisboa. De 6 a 23 de dezembro, Fábrica de Braço de Prata. Informações através do 218-686-105. Apoio Radar. Álbum de Família.

sons inaugurais é a segunda das duas horas desta edição, quarta, quinta de Viriato 25, desde o início de dezembro, praticamente com o advento na antena da Radar. Sons da segunda hora, se não se lembram, passam a lembrar-se, um velho álbum entre uma carreira polvilhada de muitos álbuns, uns poderiam ficar reunidos em outros. Referimos aos Zita Suone e Life Equals a Sexy Sanctuary, de que recuperámos um título, Moving Through Life as Prey. Esta é bem mais recente, Big City, Zita Suone. I'm talking about a pretty girl. She got blues behind her. Sadness and beauty is an unexpected combination, but you can find it almost anywhere you look. I'm talking about a pretty girl. Life ain't easy even when you're cute. People wanna put her in a frame. She can't walk the streets without them calling her names. Pretty girl, she carries something people crave. She's like a promise someone broke. She's like a room you're not allowed to go. She moves like everybody wanna move. She looks like everybody wanna look. I'm talking about a pretty girl. Boys don't leave her on her own. She puts on the table. Yeah, she makes them all feel like they should do more than they are able. Of a dog in heat. Don't wanna jump around the room on my tired feet. Lord, give me the power of a peaceful mind. I wanna leave these rusty ideas behind. Daddy, teach me about love and sensitivity. Teach me about intelligence and positivity. Oh, teach me, Daddy. Teach me. I'm talking about a pretty girl. She lives deep inside of me. Maybe she lives the life I will lead in another lifetime. Maybe I got a little taste of being free. And that's how I know that she can never be. She can never be that free. Not that pretty girl. If not even me. Sons do arranque da segunda hora de Viriato 25, a nova emissão de António Sérgio para a Radar Zita Suona, em recordação do álbum Life Equals a Sexy Sanctuary. Não sei porque que vamos sempre aqui. E depois um pequeno take apenas à abertura Pretty Girl para o novo Big City, Zita Suona. Radar com Viriato 25, uma rubrica das fixas já com lugar marcado. 23h45 passou, com Ana Cristina Ferrão, o Tira Linhas. Uma nova estreada esta semana surge cerca da meia-noite e 40. É o nosso boomerang. Como temos insistentemente repetido isto para manter não só o suspense com o privilégio de ir empurrando o tempo até ao Natal. Ficam resolvidas as outras na ponta da língua, e que é uma sucessão óbvia de debaixo da língua. Provavelmente na altura da criação de debaixo da língua não nos lembramos de na ponta da língua, que é bem mais aborreado, afiado também, depende da mesma. E uma outra a cargo da Ana Cristina Ferrão, que se chama Um Enigma no Radar. Essa vai apelar diretamente à vossa participação, o que poderá ser um teste curioso. This is Voiceprint, the record label that rocks. This is Voiceprint, the label that rocks. Nem pensar, nem lá perto. Monsieur Lobo. Maggie Riley, and that's a track called Hard Song. That's from Maggie's recent album. The album is entitled Rowan. Maggie Riley e Hard Song. Esta é uma das muitas escolhas. São 13 e começam em Maggie Riley, prolongam-se por Robert White, por exemplo, e até terminam em Hawkwind. Uma compilação, mais uma daquelas que fazem fazer ou ter vontade de comprar a revista, quando vêm incluídas na oferta. Neste caso, Unheard, da revista Rock and Roll. Aproveitamos para não só ter sons surpreendentes, o caso de Mary Riley, uma belíssima voz e uma afinação notável que faz voar, como também uma outra inserção muito curiosa. Esta pertence a um clássico da folk music britânica e mundial, se quiserem, John Martin, mas o que nos satisfaz especialmente é a curiosidade de visitarmos os nossos mighty peers da Grã-Bretanha, em termos de radio speaking, obviamente. Aqui fica, portanto, a introdução para John Martin

That's John Martin, and that is an exclusive track from the DVD entitled Empty Ceiling. It was John Martin recorded live in Germany in 1986. Como viram, ficou tudo explicado. John Martin e Dealer. Falta explicar que esta e a outra inserção, Heart Song, de Maggie Reilly, fazem parte de uma surpreendente compilação junto à revista Rock and Roll. Inclui ainda momentos que não vamos perder muito em breve, com Hawkwind, John Anderson, Robert White, até mesmo Martin Stephenson, esse eterno esquecido, ainda no seu tempo dos Dandies. É a segunda das horas de Viriato 25. Na primeira semana falámos demais do assunto e esta de menos. Falta de método, no fim de contas. Viriato 25, continuam a surgir algumas questões, se bem que menos. Porquê? Viriato 7 letras, 25 soma 7. Este seria o nosso sétimo programa. Sétimo selo não se chama porque não dava jeito. E Viriato 25, o Google Earth dá uma ajuda, mas é onde fica a radar. Em, se calhar melhor é não dizer a cidade. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Força aí que o uivo mal se ouve, dada a dificuldade de fonia que o termo tem em rádio, ou então em certas vozes. Estou a imaginar, por exemplo, uma voz feminina bem aguda e o uivo sairia muito mais vingado. É ainda a primeira das duas meias horas de que dispomos até chegarmos à 1 da manhã na antena de radar. Há uma rubrica free que está a cumprir-se daqui a uns 15 minutos aproximadamente. Chama-se Boomerang e tem na sua assinatura, enquanto vai e vem, folgam, por enquanto, os espíritos. E mesmo a propósito de espíritos, Son of Rose. Mais soltas, Viriato 25, edição de quarta para quinta, 23, uma foi Son of Rose. De Neil Young e a imaginar-nos a emitir numa rádio de AM, onde veio onda média. Lembramos também do AM/FM e da alusão muito curiosa e apropriada que os Gift fizeram na edição do seu álbum com duas faces, ou melhor, dois discos, mas as tais duas velhas faces do vinil. Só que Helpless, de Neil Young, teve aqui uma contribuição vocal que não é fácil de igualar. Nossa heroína K.D. Lang. É mau, é recordar o herói e não o acompanhar nos tempos de hoje. Aqui fica o The Way para o último Chrome Dreams, The Second Neil Young, o do mau feitio. We know the way, we've seen the way, we'll show the way to get you back. Can't be found. We know the way. We've got the way. We'll leave. Exatamente a faixa final do Way, aliás, adotada também pela lista de Radar. Daqui a escassos minutos é tempo para a nossa segunda rubrica aparecer como fixa, o Boomerang. Neil Young, há pouco também um dos títulos do tributo do genérico Like a Hurricane, com Kate Lang e Helpless. Radar. Feliz Natal. E ainda da mesma compilação, mas num tom bem diferente. Qual é bem o jingle? Cinnamon Go é um dos primeiros originais de Young.

keep a knocking, but you can't come in. And I say, little sister, don't you do what your big sister does. Spiral down, down, down, down, down, down, down. Spiral down, down, down, down, down, down, down. Well, desire looks just like you. Side drive-by, yeah. Desire is the grass fire drinking gasoline. She says, open up your mouth, man, let me come inside. Spiral down, down, down, down, down, down, down. Spiral down, down, down, down, down, down, down. Now they call me Mr. Bitterness. She snapped now. Now they call me Mr. Bitterness. She gone, gone, gone. Leaning up against the wall. No ar da 97.8 MHz Radar Online RadarLisboa.fm. Opiniões, divergências, whatever. Blog radar.blogspot.com. E-mail net@radarlisboa.fm. A emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, aqui com o Boomerang. A nova rubrica, e hoje com dedicatória ao inesquecível Ruby Vroom de Dos Soul Cuffing. Radar. You want to get a record here? That's the place, some music that is sweet to relax. Alternativa. Começa com uma outra, mas não é. A outra era It's Chicago, It's Not Chicago. Esta é Moon Sammy. Across the floor, below the floor, there is a wall, behind the wall, there is a chair. Moon Sammy knows the chair. You can do that. If you want a full attention incoherent, your mouth is covered with lies. Yes, why, but you could call it enigmatic. All your thoughts about the chair are full of static, and automatically your mind goes down the stairwell to the chair. Your body says, "Move, Sammy, can you come back? Strum it." Sammy washes in the sink, below the sink, there is a drain, the drain goes straight into the sea, the sink itself. Porcelain. Obsess yourself with causality. The information you hear is a loophole. Technicality behind every object is a mathematic. An obscure substance diffused with a kinetic force energy. An obscure constant shoots a gun at the feet. The world dances, shoots a gun at the feet. The world dances, shoots a gun at the feet. The world dances, shoots a gun at the feet. The world dances, shoots a gun at the feet. The world. Babylon mystery, mother of harlots, and all these abominations of the earth that sit on many waters, drunk with the blood of the martyrs of Jesus. And I wonder with great admiration. And I wondered with great admiration. And I wondered with great admiration. Moon Sammy. É o boomerang guardado para esta noite. Não sei se já repararam, mas estamos a fazer boomerang todas as noites, o que não era hábito nas nossas rubricas. Noutro, pois, a outra toca que ficou inabitável do Lobo, esta nova, chama-se Viriato 25, era uma inserção por semana. Nesta altura é a nossa pressa em despachar e arrumar discos, e talvez também outra pressa em mostrar música, a que nos faz fazer esta repetição. Repetição não, mas constante inserção de rubrica. Caso de boomerang, pode ter ficado como uma semana histórica. 5 boomerangs numa semana não é coisa para se tentar muitas vezes. Hoje, o inesquecível Ruby Vroom do Soul Cuffing foram já dois temas e inevitável True Dreams of Wichita. É o 6, não é? Claro que é. Brincamos. To the satellite, got lost in the ride up to the plunge down. Man sends the ray of the electric light, sends the impulse through the air down to home. And you can stand on the arms of the Williamsburg Bridge crying, hey man, well this is Babylon. And you can fire it on a bus to the outside world, down to Louisiana, you can take her with you. I've seen the reins of the real world come forward on the plane. I've seen the Kansas of your sweet little myth. You never seen it, no, I'm half sick on the drinks you mixed through your dreams of Wichita. True dreams of Wichita. Are broken like a sea in the asphalt stocks, push out dead air from a parking garage, where you stand with the keys and your cool hat of silence, where you grip her love like a driver's license. I've seen you fire up the gas in the engine valves. I've seen your hand turn saintly on the radio dial. I've seen the airwaves pull your eyes towards heaven. Outside Topeka in the phone lines, her good teeth smile was winding down. Engine sputters, ghosts out of gasoline fumes. They say you had it but you sold it. You didn't want to know, I'm half drunk on babble. You transmit through your true dreams of Wichita. True dreams of Wichita. A budget, I got a bed, I got a too much things, I'm bounce on my head. I gotta burn them up, I gotta burn them up down. I got to go uptown, uptown. I got a thing, I got a little bit push. Gotta stand on the corner and bellow for mush. I got a bomb, I got a baby bomb bomb. Gotta stand on the corner and bellow for my friend Tom. I got a thing, I got a thing it, I got a thing, a team. I got a bum, that's my true dream. True dreams, true dreams of Wichita. Feriado 25, 23, uma até segunda à sexta, Radar. É a despedida da edição de hoje. Prometemos voltar amanhã. Fechamos com Ruby Vroom, Soul Cuffing, a encher o boomerang desta edição. Tchau. trouble.